as nações se revoltam e os povos tramam em vão. Os reis da terra se preparam, os governantes conspiram então contra o Senhor e seu ungido. Declaram guerra em rebelião. Vamos romper suas correntes, jogar fora suas imposições. Mas aquele que está no céu ri, o Senhor zomba da rebelião. Ele os repreende em sua ira, com furor e indignação. Eu coloquei meu rei em Sião, meu monte santo, minha salvação. Proclamarei o decreto do Senhor. És meu filho, hoje te gerei. Peça e te darei as nações, os confins da terra herdarei. Com cetro de ferro as quebrará, vasos de barro as despedaçará. Portanto, ó reis, sejam prudentes, governantes, aprendam com temor, sirvam ao Senhor com prazer, que ele conceda. Agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido com força e autoridade. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Eles tropeçam e caem ao chão, mas nós nos levantamos com fervor. Concede vitória, satisfizeste os desejos do seu coração, não rejeitaste o pedido de seus lábios, tu recebeste com bênçãos generosas, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro. Eternamente garantido, tua vitória lhe deu grande glória, cobriste-o de esplendor e majestade. Confia no Senhor, por teu amor constante ele não será abalado. Tua mão capturará todos os teus inimigos, tua destra achará os que te odeiam exaltado. No tempo certo os colocarás no forno ardente. Na tua ira, o Senhor os consumirá. Fogo os devorará completamente. Sua descendência da terra exterminará. Com teu arco pronto em direção meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante ao ouvir meu clamor? Grito de dia, mas não respondes. De noite não encontro repouso, Senhor. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais e tu salvaste com poder fiel. Clamaram a ti, foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não sou homem, zombado, desprezado por todos os que me olham. Fazem caretas, balançam a cabeça, confiam no Senhor, que eu o salve. Se o ama tanto, venha resgatá-la agora mesmo. Tu, porém, me trouxeste do ventre, me deste segurança ao nascer. Desde o útero sou entregue a ti, desde meu nascimento és meu Deus a me proteger. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto. E ninguém mais pode me socorrer. Forças de touros me cercam, leões ferozes prontos a me devorar e vencer. Meus ossos se desconjuntam, meu coração se derrete dentro de mim. Minha força seca como um caco, minha língua se apega ao céu da boca, enfim. Tu me deitaste no pó da morte, ó Deus, sem fim. Cães me rodeiam, um bando me cerca, traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, zombam de mim, dividem minhas vestes, me esquecem. Senhor, não fiques distante, tu és minha força, vem me ajudar. Livra-me da espada, salva minha vida do cão, do leão, do boi selvagem. Vocês que temem o Senhor, louvem-no, honrem-no, descendência de Israel, com devoção. Pois ele não desprezou o aflito, não ignorou o seu clamor. Quando clamou, ele o ouviu, e minha canção brota do amor. O mundo inteiro se lembrará, e ao Senhor se voltará. Todas as nações se ajoelharão, pois só a Ele o reino pertencerá. O Senhor reinará, sobre as nações. Sobre toda a terra, dia após dia, submeteu nações ao nosso poder, colocou povos sobre nossos pés. escolheu para nós nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem tanto ama com fé. Deus subiu entre gritos de alegria, ao som de trombetas ressoou. Cantem louvores ao nosso Deus, cantem louvores, ele triunfou. Cantem louvores ao nosso rei, pois ele reina sobre toda a nação. Com sabedoria governa os povos, assentado em seu trono de glória e salvação. Abençoe, faça brilhar o seu rosto sobre nós com amor, para que o seu caminho seja conhecido na terra. E a sua salvação alcance toda a nação e povo ao redor. Que as nações te celebrem com alegria, que os povos exultem e cantem, pois julgais os povos com justiça. Que a terra da sua E ao filho do rei tua sabedoria, que ele julgue o teu povo com justiça e defenda aos pobres com retidão, que o rei e paz, que faça o bem a todo povo fiel, que seu reinado seja eterno e justo, e a terra floresça sob seu cetro real. Ele salve os aflitos e os oprimidos, que o seu nome seja glorificado para sempre, que todas as nações o respeitem e adorem, e a justiça reine todo lugar. Ele será como chuva que cai suave, como a chuva que rega a terra sedenta. Em seu escudo e Senhor, toda a terra, cantem ao Senhor, louvem o seu nome, proclamem o seu grande amor sem fim. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor. Nações, o Senhor reina, Ele estabeleceu o mundo que não será abalado. Julga os povos com justiça, governa as nações com retidão e amor. Alegria e luz para o seu povo, alegria e louvor para Israel. Celebrem como ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor toda a terra, louvem o seu nome com alegria, porque Ele reina com poder e amor.